E quem diria que o neguinho atingiu uns milhão na net? Andando de magrela pra suar, jornete. E minha coroa chorar de decepção, achando que o destino era cadeia ou caixão. Presenciei na minha comunidade meus amigos queridos perdendo a liberdade. E a mãe da nova que eu pegava me esculachou. É que eu não tinha dinheiro e ninguém vive de amor. Dá um giro e eu mudei meus pensamentos. Quando eu vi que eu tinha talento, eu deixei de ser traficante. Entrei na onda do funk. E o dia a dia na quebrada agora aprimorou. Tem cilindrada de sobra. Liga nós que a nossa voz por todas as quebradas tocou. E quando toca, até os inimigos rebola. Me apredejar e com a bela que tu me acertou. Eu ergui meu castelo. Invejoso e calcado pelas agrupalador. Olha o tamanho do inverno que vocês me deram. E o dia a dia na quebrada aprimorou. Tem cilindrada de sobra. Liga nós que a nossa voz por todas as quebradas tocou. Quando toca até os inimigos rebola. Me apedrejaram com a pedra que tu me acertou. Eu ergui meu castelo. Invejoso, belas, agro, recalcado, falador. Olha o tamanho do império que vocês me deram. Quem diria que os menores atingem os milhão na net? Andando de magrela, passou a andar de ornete. E minha coroa chorar de decepção, achando que o destino era cadeia ou caixão. Presenciei na minha comunidade meus amigos queridos perdendo a liberdade. E a mãe da nova que eu pegava me esculachou. É que eu não tinha dinheiro e ninguém vive de amor. Dá um giro e eu mudei meus pensamentos. Quando vi que tinha talento, deixei de ser traficante. Entrei na onda do funk. Dia a dia na quebrada agora aprimorou. Tem cilindrada de sobra. Liga nós que a nossa voz por todas as quebradas tocou. Quando toca até os inimigos rebola. Me apedrejaram e com a pedra que tu me acertou. Eu ergui meu castelo. Invejoso, bela, saco, recalcado, falador. Olha o tamanho do império que vocês me deram. No dia a dia na quebrada agora aprimorou. Tem cilindrada de sobra. Liga nós que a nossa voz por todas as quebradas tocou. Quando toca até os inimigos rebola. Me apredejar e com a bela que tu me acertou. Eu ergui meu castelo. Invejoso e calcado pelas agrupalador. Olha o tamanho do inverno que vocês me deram.